Salve, salve, galera! Mais um Discoteca Cash na área. Eu sou o Tamir Felipe. Saudações, ouvintes. Aqui é Vitor Camilo, do canal Que É Música. Saudações, ouvintes. Eu sou o Felipe Graciano. Que isso? Que plágio de entrada é essa? Poxa, você não gostou? Porra. E hoje nós vamos falar sobre os estilos musicais. Gêneros musicais, por favor, hein? Eu tô aqui numa cruzada pra disseminar que o certo é gênero e não estilo. Aí eu falo pro Tamir, o cara me manda uma pauta. Podcast discoteca número 2, estilos musicais. Fala, porra, Tamir. É gêneros musicais. Então nós vamos tentar sanar algumas dúvidas de vocês hoje e também levantar outras dúvidas, né? É isso aí. É, se você diz, né? Tentar ser bem imparcial, porque o Tamir é totalmente pagodeiro, então... Olha aí. Já podia colocar aqui na pauta, né? Preconceito musical. É. Então vamos lá, o disco que eu vou pedir hoje pra tocar na trilha sonora vai ser o Diana Krall lá em Paris. Que é isso, sensacional. Então tudo bem, né? Você, senhor Vitor Camilo. É, meu disco vai ser... Parabéns pra você. É do meu amigo Fernando Caselato, junto com o Quarteto Tal. Um disco chamado Cordas Brasileiras, um disco instrumental só com violões e viola, maravilhoso. Que é isso. Bom, meu disco deste maravilhoso, essa maravilhosa pauta, né? Não estilos musicais, mas agora gêneros musicais, é o nosso querido Snark Pup, We Like It Here. Nossa, vocês estão bem, hein? No primeiro podcast eu gostei pra caramba das indicações de vocês, viu? Vou colocar aqui uma ressalva, eu gostei pra caramba. Caramba, que bom. É. Você deve ter ficado bem feliz. Eu espero que o ouvinte tenha gostado também. Com certeza. Vamos lá, antes de mais nada, vamos dar aqueles recadinhos básicos, né? Se você quer falar com a gente, mandar seu e-mail, sua sugestão, sua dúvida, mande e-mail para tamir.felipe@gmail.com. Pode falar lá o que você gostou dos programas, o que você não gostou, xingar a galera ou elogiar, aí fica com vocês. Não, aí. Xingar não pode não, que xingar a minha mãe não vale. A minha mãe não gosta. Isso aí. Pode ser boas críticas. Críticas vale, agora xingar não. Mais dois recadinhos básicos aí. Não se esqueça de se inscrever no canal Discoteca lá no YouTube. Esse mês de fevereiro a gente está tendo 3 vídeos por semana. Toda segunda-feira a gente teve uma pequena série de 4 episódios falando sobre a história do Brasil através da música. E de quarta-feira a gente está tendo os reviews. Toda quarta-feira a gente está tendo review, trazendo review de instrumento. Essa semana vai aparecer uns reviews mais interessantes lá. E de sexta-feira tem um bate-papo sobre música, sobre qualquer assunto de música. E o segundo recado é pra você se inscrever no canal do nosso amigo Vitão, O Que É Música. Muito bom. Malandro. Muito legais. Fala um pouco mais aí, Vitão, sobre o canal. Não, promessa é dívida, né? No primeiro vídeo, no primeiro podcast aqui do Discoteca, eu falei que o projeto tava sendo realizado, tava sendo montado, tava pra sair. Consegui botar no ar aí no comecinho de fevereiro. Botei no ar o primeiro vídeo, agora na data da gravação. A gente já tá com 3 vídeos no ar e tô com os próximos 2 engatilhados e mais 2 roteirizados. E é aquilo que eu falei, né? Pra quem não ouviu o primeiro podcast do Discoteca aí, a ideia é fazer uma coisa sobre música, mas mais alinhada com o pessoal que fala de educação, que fala de divulgação científica, né? O lance lá é ser um negócio bem aprofundado, assim, bem analítico pra quem gosta de nerdagens musicais. O canal Que É Música é o canal pra você. E tem tudo a ver com o tema que a gente vai falar hoje, né? No segundo vídeo eu falei sobre ritmo, já falei um pouquinho sobre essa coisa que a gente confunde muito, né? Ritmo com estilo musical, com gênero musical, as pessoas botam tudo meio que na mesma bacia, né? E tô preparando um vídeo aí que vai ser só sobre gêneros musicais, que deve sair no finalzinho de março. É isso aí, então, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal O Que É Música. Se você é um nerd, um amante de música, vai lá. Você não pode perder essa oportunidade. Está indicado aí. É isso aí. O Que É Música. Então vamos lá, galera. Alguém tem algum recado? Eu tenho um recado. Vou me inscrever agora no canal do Vitão, porque eu não me inscrevi. Então aqui já... malandro. Então, antes de começar essa discussão, eu preciso fazer isso, né? Porque eu só assisti ao primeiro vídeo dele, mas eu não me inscrevi. Então, galera, se inscreva já! Isso aí. Autoridade. Autoridade, é isso mesmo. Olá, galera, quem vai começar? O que são os ritmos musicais, ou os estilos musicais, ou como diz nosso amigo Vitão, os gêneros musicais? Então, acho que dá pra gente começar falando justamente sobre essas definições, assim, que é isso que eu falei, é uma coisa que eu tenho pesquisado bastante ultimamente, né? E até a gente conversou bastante sobre isso uns tempos atrás, né, Tamir? Sim, sim. Sobre essas confusões que o pessoal faz entre o que é ritmo, o que é estilo... E o que é gênero? Acho que a gente pode começar dando umas definições essenciais, assim, pra gente fundamentar a nossa discussão, né? Então vamos lá. O que é ritmo musicais? Então, exatamente. Ritmo é uma palavra que, na verdade, ela é muito específica, né? Ritmo quer dizer unicamente diz respeito, assim, à organização temporal dos sons. Como que os sons vão ser organizados ao longo do tempo, né? Então, que som que vem antes, que som que vem depois, que som que vai ser mais curto, que som que vai ser mais longo. Ritmo é isso, né? E a grande questão é que, assim, partindo dessa definição, existe literalmente uma infinidade de ritmos que a gente pode criar, né? E aí, assim, existe uma correlação muito forte entre determinados tipos de ritmo, ou seja, entre determinados tipos de organização temporal do som, né? E determinados gêneros musicais, né? Especialmente aqui no Brasil, a gente tem muito essa coisa de chamar certos gêneros musicais em função dos ritmos que eles carregam. Exato. Mas essa interface entre as duas coisas, entre gêneros e ritmos, ela não é completa, né? Porque gênero, na verdade, é uma coisa muito mais ampla. Mas né? Vamos lá, essas organizações em ritmos, é só a parte rítmica da coisa ou também a parte melódica? Quero dizer, determinados tipos de costume, determinadas sequências de melodias também definem um ritmo ou só a ordenância rítmica? Dos valores rítmicos das notas. Então, daí eu acho que fica mais discutível, né? Mas eu acho, assim, do meu ponto de vista, por tudo que eu já pesquisei, assim, pra fazer os meus vídeos e tal, pra mim a questão rítmica tem a ver com o tempo, ponto final, entendeu? Sim. Então, assim, se você entra na questão melódica, você já tá falando de altura, você já tá falando de frequência, cara, aí não é mais ritmo, você tá falando de melodia, entendeu? E aí se você tá falando de uma coisa, de um tipo de música que combina um certo ritmo com um certo tipo de melodia, você já tá falando de um gênero musical, entendeu? Sim, é. Eu acho que trabalho por essa mesma linha também. Acho que ritmo tá mais ligado a figuras rítmicas, né? A sequências rítmicas, um padrão rítmico que a gente encontra em determinados estilos. Igual, por exemplo, no samba, que a gente usa aquela clave do tamborim, né? Sim. Então a gente pode dizer que essas sequências, quando a gente encontra essas sequências rítmicas dentro da estrutura de um determinado gênero musical, a gente pode definir o estilo dele, ou o ritmo dele. E acho que assim, nem só é em função dos padrões, né? Porque assim, quando eu falo isso, não tô pensando só assim, claves, naqueles ritmos que são meio que matriz dos tipos de música, né? Aqueles ritmos que ficam por trás de tudo. Mas, por exemplo, o samba, existe uma linguagem rítmica ali, né? Existem formas rítmicas que é mais comum de você usar, que vão soar mais dentro daquele gênero, né? Mas aí que tá, entendeu? O ritmo, ele é um dos fatores, ele é um dos ingredientes. Ele pode até ser o ingrediente principal. Ele pode ser o ingrediente que define. Pô, isso aqui é samba porque tem essa característica rítmica. Essa figura rítmica, né? Assim, tem essa linguagem rítmica, sim, né? Tem esse universo rítmico. Mas é isso, assim, o ritmo, ele pode ser, e muitas vezes ele é o ingrediente principal. Mas, assim, a gente tem que pensar que gênero musical é um bolo, e o ritmo é um dos ingredientes possíveis, né? É legal a gente explicar também, quando a gente se refere à clave, falando de rítmicos, é que às vezes as pessoas, pelo menos eu tinha bastante dificuldade nisso, as pessoas entendem clave como a clave de sol, a clave de fá, a que define as alturas da nota no pentagrama. Mas quando a gente fala clave rítmica, é um outro tipo de clave, né? Você explica aí pra galera o que é clave. Na verdade, essa clave rítmica que a gente tá falando é quando é como se fosse uma impressão digital rítmica de determinada coisa. Sequências de figuras rítmicas, um padrão de figuras rítmicas que a gente define de clave. Por exemplo, a clave do samba a gente define que é aquela sequência do tamborim, né? que é o Telecoteco, né? Que é o tac tac tac tac tac tac tac tac tac. Exatamente. Essa então é a clave do samba, quando a gente fala, é a clave do samba. Tem a clave do baião também, né? Tuk tuk tac tuk tuk tac. Essa que a gente fala que é a clave do baião e assim vai, né? É. Na pode-se verdade dizer mesmo, que as claves, algumas claves, elas definem ou fazem parte de um gênero, talvez, ou definem um gênero assim. Então na verdade, assim, o Graciano vai lembrar disso também, mas o nosso querido professor Carlos Ezequiel, que é um baita de um especialista em ritmos brasileiros e tal, ele trazia bastante essa discussão pra gente na faculdade, que é o lance de que, na verdade, a gente usa a palavra clave um pouco levianamente, assim. Porque clave mesmo, você tá falando especificamente de música afro-cubana, né? Uhum. Que tem as claves de som e a clave de rumba, né? Que é o ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta, que é a clave de som, né? E é o ta-ta-ta-ta-ta-ta, que é a clave de rumba, né? Uhum. Então, especificamente, é isso que a gente dá o nome de clave, né? Só que é isso que originou o nome clave. E a gente pegou isso, a gente pegou emprestado esse termo e a gente aplicou uma série de outros padrões rítmicos que existem pelo mundo afora, né? Mas a gente consegue achar a raiz, que a gente já vai começar a entrar em outro assunto, que é a raiz cultural de uma coisa na outra que vai levar até o gênero. Igual, por exemplo, você falou das claves de rumba e a clave de som, mas a gente consegue ver por que a gente pegou emprestado isso? Quero dizer, teve contato com, sei lá, com a nosso passado aqui brasileiro, alguma coisa assim? O que eu quero dizer é só que o termo clave, né, que tenha essa raiz que vem especificamente da música afro-cubana, né, pelo menos até onde eu sei. Mas assim, isso não quer dizer que clave não exista pelo mundo afora, entendeu? Na verdade, essa questão das claves tem tudo a ver com a música africana, né, que, meu, na verdade, a África é um continente gigantesco e tem milhares de manifestações musicais diferentes por lá. Só que várias delas se baseiam nessa questão da clave, né? De formas diferentes, mas acabam se baseando nessa mesma questão, né? E aí, a partir disso, esse uso das claves que se dissemina pelo mundo, né? Até mesmo, acho que essa questão da clave, por exemplo, se fosse definir isso ou usar isso para um contexto nosso brasileiro, a clave, por exemplo, que a gente usa do tamborim, vamos supor, ela seria, por exemplo, vamos supor, a base para outros ritmos brasileiros ou um desenvolvimento maior dessa clave específica que faz uma mistura e que dá um certo swing ou um certo outro padrão rítmico em cima dessa, por exemplo, dessa clave, entendeu? Vamos dizer assim, que é o que a música afro-cubana também faz. Eles pegam uma clave específica e dentro dela eles mudam, vão desenvolvendo, é mais ou menos assim. Desenvolver é uma ideia, sei lá, às vezes a pessoa pode interpretar meio estranho, mas essa clave vai ter mutações, né? Vamos dizer assim. Isso, eu acho que seria essa palavra. É quando a gente fala, sei lá, desenvolvendo, a gente entra na mesma questão do preconceito musical, né? Que aí quando você fala desenvolver, parece que uma é mais desenvolvida que a outra e acaba uma melhor, sendo uma melhor que não, a outra, né? Mas na verdade não, eu acho legal exatamente que você pegou, falou essa palavra mutação. É uma coisa que eu tenho lido bastante, sim, esse material que eu tô preparando aí sobre gêneros musicais. Eu tenho desenvolvido bastante uma ideia de comparar, assim, a evolução dos gêneros musicais com a evolução biológica, né? Que na verdade tem tudo a ver. Né, se você for analisar, assim, pegar uma árvore genealógica dos gêneros musicais, você consegue perceber que existe um comportamento muito parecido, assim, entre os gêneros musicais irem se desenvolvendo, né, a evolução dos gêneros musicais e a evolução, sei lá, de espécies novas, tal, tipo, biologicamente. E eu tô falando isso por quê? Porque dentro da evolução biológica, eles batem muito nessa tecla justamente pra desmistificar isso, que assim, você dizer que um ser é mais evoluído que outro, não quer dizer que o ser é melhor ou pior que o outro, entendeu? Quer dizer simplesmente que ele que as atualizações que ele sofreu, as atualizações biológicas que ele sofreu, são mais recentes. Uhum. Né? E aí entra nessa questão do desenvolvimento, né? Tipo, você pode dizer que um gênero atual é mais desenvolvido, não porque ele é melhor do que um gênero que existia 100 anos atrás, mas porque as coisas que aconteceram com ele para que ele se tornasse o que ele é, foram mais recentes, né? Sim, faz todo sentido. É uma mutação mesmo. Então a gente pode definir que ritmos musicais são identificados através das claves? Não, eu acho que não. Porque não é todo ritmo que usa uma clave, né? Exato. Mas eu acho que é a questão da linguagem rítmica, entende? Ah, aí, tem assim, ritmos que não usam uma clave? Sim, óbvio, né? Porque é isso, eu acho que clave é uma coisa é muito específica, né? Sei lá, se pensar no rock, no próprio jazz, sei lá. Existe uma linguagem rítmica, existe a linguagem do swing ali e tal, a coisa meio tercinada e tal, mas não necessariamente existe uma clave ali por trás, né? A clave é especificamente aquela coisa, aquele padrão curto que fica se repetindo ao longo da música inteira e ele fica ali na matriz, na base e tal, não sei o quê, e a música se constrói em cima dele. Mas não necessariamente você precisa ter uma clave pra você construir uma linguagem rítmica, né? Exato. Concordo. Acho, a meu ver, assim, clave é uma coisa muito específica, né? Não é uma necessidade universal, assim. Eu acho que alguns gêneros, que nós temos, por exemplo, no Brasil, como eu já disse, eu acho que nós poderíamos definir uma clave específica, né? Por exemplo, a samba tem essa clave aqui específica. Daí tem, eu acho que ao longo desses estilos ou dessas mutações, vamos dizer assim, como o Tamir disse. Eu acho que daí você cria outras ideias, vamos supor assim, rítmicas dentro dessa clave, vamos dizer assim, que a gente poderia considerar. Peraí, vamos organizar isso aqui. Então, a gente está falando agora de ritmos musicais. E a gente definiu que para nem todos os ritmos musicais tem uma clave rítmica, é isso? É, sim. Sim. Agora... Mas eu não estou conseguindo visualizar isso, por exemplo. Se é ritmo musical e o ritmo precisa ter uma sequência rítmica. Não, mas é porque existe a questão da linguagem rítmica, entende? E assim, a linguagem... A clave é uma coisa específica. A clave é uma sequência, é uma matrizinha rítmica que fica se repetindo ali eternamente, né? Então você vê isso, por exemplo, na música afro-cubana. Você vê, por exemplo, a clave de som... Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. E aí você pega uma música que se baseia nessa clave e você vai perceber que existe todo um desenvolvimento ali, mas essa clave, esse som da clave de som, ele fica se repetindo ao longo da obra inteira. A música pode ter meia hora que a clave vai estar lá, firme, fixa e tal. Agora, por exemplo, você pega o swing jazz, por exemplo. Você consegue perceber que existe uma linguagem rítmica ali. Existe a acentuação no tempo 2 e 4, existe a coisa meio tercinada e tal. Você consegue perceber que uma melodia se conecta a esse gênero ou não em função do ritmo. Mas existe um padrão rítmico fixo que fica se repetindo ali eternamente como aconteceria na música afro-cubana. Entende? É isso que eu tô querendo dizer. Assim, existe uma coisa, uma diferença entre um padrão rítmico, entre uma coisa fixa, exato, e uma linguagem rítmica. Uma linguagem rítmica pode englobar um desses padrões que a gente chama, que a gente dá o nome de clave, mas não necessariamente. Gêneros musicais, vamos falar agora sobre os gêneros musicais. Que aí sim a gente entra nesses específicos, né? Samba, jazz, rock, bossa nova, blues. É, então. Na verdade, assim, por tudo que eu tenho lido, assim. Ô, Felipe, me ajuda aí, cara. Tô ajudando, vai lá. Tá dando apoio moral. Calma, vocês estão falando, eu tô pensando, vamos lá. Ó, posso ser. Vou ser bem professor agora. Vou ler pra vocês uma definição que eu achei numa das minhas pesquisas aqui pro meu vídeo sobre gêneros musicais. Ok. Bora. Que, aliás, Já vou começar fazendo um jabá aqui, que é de um site fudido que eu achei no meio dessa pesquisa, que é um site chamado Music Map, é mapa da música, né? Sim. É musicmap.info. Cara, é um site que foi feito por um arquiteto belga, o cara nem músico é. Nossa. Mas ele fez isso por hobby, assim. Se vocês entrarem, vocês vão babar. Eu entrei, entrando. Eu vi esse site. A genealogia. É chapado mesmo. É, tipo, a ideia do site é assim, é ele fazer uma genealogia dos gêneros musicais de música popular. O único problema, assim, que eu vi com ele é o fato de que ele considera a música popular só coisas que têm conexão com a música norte-americana. Então, por exemplo, coisas ligadas a Cuba, coisas ligadas à música brasileira, ele considera meio genericamente, assim, tipo, world music. Ele não considera a genealogia desse tipo de música. Uhum. Mas pros tipos de música. Pra variar esse europeu e americano, colocando, sim, tipo, sim, América Latina, tudo num pacote só, é isso, né? Exato. Mas assim, eu olhei pra isso, eu fiquei meio assim, tipo, podia ser melhor. Mas, cara, não dá pra repreender o trabalho desse cara porque foi fodido, assim. O cara lista, cara, literalmente centenas de gêneros musicais, assim. É uma genealogia gigantesca. E aí, o que ele faz? Ele, pra cada gênero musical que você clica lá no mapa, ele te dá um textinho descritivo, te dá mais ou menos a época que esse gênero se desenvolveu e te dá uma listinha, uma playlist do YouTube com as melhores obras desse gênero pra você conhecer, né? As obras mais representativas pra você conhecer qual que é a desse gênero musical. Então, cara, é uma ferramenta de pesquisa que eu achei, assim, fantástica, né? Vale muito a pena, que eu vi esse site. Você postou no Facebook, né? Eu vi no site, eu entrei no site, pô, é sensacional mesmo. Tem essa forma genérica de se falar aqui, né? Os ritmos latino-americano, né? Eles falam, tá tudo meio no mesmo bolo, assim, não explica muito, mas... Tá inserido... Mas essas músicas europeias e Estados Unidos mesmo, tá bem detalhadinho mesmo, dá pra ver até qual fusão de gêneros que geraram outros gêneros. É maravilhoso, assim, é uma ferramenta de pesquisa que, cara, eu tô usando em quase todos os meus vídeos agora, porque é muito bom. Mas então, por que que eu tô falando isso? Porque o cara, ele teve todo um rigor acadêmico, assim, tipo, na verdade, por isso que é tão bom, né? O cara, ele se baseou em pesquisa. Tem uma lista bibliográfica enorme no site pra você, né, pesquisar mais e tal. E aí na descrição do site ele dá a seguinte definição. Ele diz que gêneros musicais podem ser vistos como uma concentração na rede musical, como denominador comum de um agrupamento musical suficientemente grande, conectado por instrumentação, técnica, mentalidade, ideologia, sonoridade, lugar e ou época específicas. Nossa. Então... O lance aí é a gente ver quantos fatores são possíveis você alterar pra você definir o que é um gênero musical. Né? Repete de basicamente, novo, só a aglomeração do quê? É, instrumentação técnica. Instrumentação, vírgula, técnica, vírgula, mentalidade. Mentalidade. Ideologia. Sonoridade. Lugar e ou época específicos. Época específica. Ó, eu vi aí sete coisas e dessas sete coisas que eu contei aqui, quatro tem a ver com cultura e três apenas tem a ver com técnica e execução em si. Então, é que aí também tem a questão que, assim, tem algumas coisas que ele joga aí que são muito amplas, né? Então, por exemplo, instrumentação técnica é um fator muito amplo, né? Sonoridade, cara, sonoridade o cara pode estar falando dos timbres que são usados. Acho que dentro de sonoridade entra a linguagem melódica, entra a linguagem rítmica, linguagem harmônica, né? Sonoridade eu coloquei como um termo técnico mesmo. O que eu quero dizer é só que, assim, esses fatores que ele joga aí, na verdade, você pode abrir esses fatores em muitos outros fatores, né? Eles não... Sim, é que o ponto... Isso aí é só um resumão. O ponto que eu queria levantar é que, assim, pra pensar em gênero musical, eu penso em duas frentes. Qual que são essas duas frentes? Primeiro, a parte técnica, que é a parte aplicada da parada. E, por outro lado, a parte cultural, a parte histórica e aonde que aquela raiz está. Vou dar um exemplo básico. Quando a gente pode encontrar muito em forró a levada, a parte técnica de reggae, mas, porque as claves estão perto, a linguagem às vezes está perto, mas é forró porque ela tem essa ideologia de forró e ela está enraizada na música nordestina brasileira, e é por isso que eu entendo como forró, não como, quando eu escuto Bob Marley, eu entendo como reggae, entendeu? Uhum. Sei se vocês conseguiram entender o paralelo. Não, eu entendi totalmente. Mas a questão é justamente essa, entendeu? Tipo, o lance que ele quer dizer aí é que, assim, o que é importante ter em mente é que, cara, a alteração de só um desses fatores já é suficiente pra... Às vezes já é suficiente pra você dizer que um gênero musical virou um outro gênero musical, ou virou um outro subgênero, entendeu? Isso, exatamente. Igual, por exemplo, a gente encontra... É. A gente pode ver um show de jazz, esse disco que eu inclusive indiquei aqui agora, que é o da Diana Krall. Tem horas que eles tocam a parte técnica de samba, porque a bossa nova tá muito próximo do jazz ali, eles abraçaram a bossa nova ali. Mas a gente consegue entender que mesmo quando eles estão tocando ali a clave de samba, a parte técnica de samba, a gente continua falando um gênero de jazz, porque está dentro do contexto de jazz e tem a raiz de jazz, e não a raiz do samba. Sim, sim, sim. É, porque é aquilo, né? Porque um gênero também, eu acho que ele não é só definido, como a gente já acabou discutindo aqui também, é pelo um ritmo, né? Tem uma questões, por exemplo, que o pessoal chama de samba jazz, né? Samba jazz. Justamente, mais eu acredito por causa da questão harmônica, entendeu? Principalmente, eu acho, sim, da questão harmônica. Não, exato. E assim, e se você for dar uma olhada no Music Map, você vai ver que, na verdade, assim, a gente fala assim, por exemplo, jazz como se fosse uma coisa só, samba como se fosse uma coisa só, rock como se fosse uma coisa só. Se a gente for dar uma olhada aqui no Music Map, você vai ver que na verdade isso, esses nomes grandões que a gente fala, ele chama de supergêneros, que na verdade são grandes famílias que incluem vários gêneros dentro delas, né? Então, por exemplo, dentro do gênero jazz, New Orleans é assim, dentro do super gênero jazz, né? New Orleans é um gênero, swing jazz é outro gênero, bebop é outro gênero, hard bop é outro gênero, entende? Então, assim, você consegue ir analisando as pequenas mutações, né? As pequenas diferenças que existem, que existem entre um gênero e outro, uh-huh, né? E todos estão dentro dessa grande família do jazz, uh-huh, desse grande grupo. É uma cadeia, mas, né? Mas, assim... mas você pode olhar pra eles como gêneros musicais diferentes. E que realmente é, né? Se você parar pra pensar, por exemplo, a gente conhece, todo mundo conhece a história do bebop, né? Que, assim, sim, o jazz nos anos 40, ele tava se tornando... Jazz era música pop, era música de balada, né? Música dançante, era big bands, música pra baile. Era música que o pessoal ia lá, tal, nos salões pra dançar mesmo e tal. E as big bands... Até isso eu acho uma coisa interessante... Porque as big bands, na verdade, elas se tornaram grandes como uma forma de mixagem ao vivo, né? Porque você precisava conseguir preencher o salão com som, mas não tinha uma tecnologia ainda de amplificação muito boa e tal. Então as bandas começaram a ficar grandes em função disso, né? Mas beleza. Mas então, isso era um gênero de jazz. Um gênero de jazz que, diga-se de passagem, foi o mais importante durante 20 anos da nossa história. Sim. Né? E que era isso, era música pra diversão e tal, não sei o quê. De repente, começa a surgir uma vertente de músicos que trabalhavam nesses bailes, que eram caras que queriam desenvolver aquela música, mas pro outro lado, eles queriam fazer aquela música pros músicos, pro pessoal que queria sentar pra ouvir, não sair dançando. E aí que surge o bebop. Então, assim, a diferença fundamental do bebop, houveram, obviamente, diferenças musicais, mas um dos fatores centrais que diferencia o swing jazz do bebop é um fator social também. É a ideia de pra quem que você tá fazendo aquela música. Exato. Por exemplo, o choro é uma das origens do samba, que é a galera de Portugal que veio pra cá e começou a ensinar a música, porque eles tinham isso na cultura dele, uma música era uma das formas acadêmicas deles, né? Enfim, as pessoas tinham que aprender a ter um certo tipo de musicalização. E aí chegou aqui os escravos que tentavam se, vamos dizer assim, embranquecer, ser mais nobre, né? Tirar aquela linhagem do sangue, da pele, e sim começou a aprender a música. E depois começou a se reunir nos fundos de casas e festas e tal pra construir, pra tocar, e aí acabou gerando o choro, que depois gerou o samba, uhum. que é o que a gente chama de samba hoje. Uhum. E o samba que deu matriz para vários outros estilos. Gêneros. Então, nesse caso do cara, o samba seria um super gênero? Sim. Mesmo ele ter vindo de um estilo que não é um super gênero. Não, mas aí você... Aí a gente teria que fazer uma pesquisa pra saber... Porque o lance é assim... É, o que ele coloca aí como super gênero, você vai ver que, assim, não é... Tipo, o super gênero, ele não é a matriz, entende? Se você for aqui no Music Map, você abrir o super gênero do jazz, você vai ver que o que tá lá na base, o que é o fundamental, que é o ancestral comum de todos, são os spirituals e as work songs dos negros do século XIX. Uh-huh. Ah, a matriz, isso, né? É o que tá na Entendi. É, isso é o que tá na matriz uh-huh. de tudo o que ele chama de super gênero jazz, né? E uh-huh. de tudo que veio depois disso, né? E aí do rock e tal, não sei o quê, do blues, do gospel, pode enfim. Crer. Mas é isso, o que ele chama de super gênero não é a matriz, mas é assim, é o grupão que engloba toda aquela família, entendeu? Uh-huh. O super gênero é uma família, entendeu? Sim, entendi. Pode crer. Tipo... Então a gente pode dizer que o jazz é um conjunto de vários gêneros de música que tem como raiz esses que você citou. É, então, e aí que entra o lance que eu já tinha comentado lá da evolução biológica, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estudar isso mais a fundo, de classificação de evolução e tal. Mas que você tem as definições, né? Isso já tá desatualizado, mas que tem o lance de reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Tipo, reino. É o reino, você tem o reino vegetal, reino animal, reino das bactérias, não sei o que, blá, blá. Então, tipo, você pode dizer que você e uma águia estão no mesmo reino. Se você uhum. afunilar mais, se você for afunilando, vai ter uma série de classificações que você e uma águia fazem parte do mesmo grupo, mas vai chegar um ponto em que vocês não fazem parte mais do mesmo grupo, entende? Sim. É a mesma ideia, assim. O supergênero é uma baciona, assim. Né? Pode crer. Tem, tipo, o supergênero é tipo, sei lá, mamíferos, tipo isso. É, como se fosse isso. Então vamos lá, seguindo que existe esses bolsões, né? Esses bolsões que abraçam diversos gêneros, e o gênero é influenciado pela parte técnica e também por parte cultural, né? Sim. Uhum. E os estilos que bebem de vários bolsões, como é que a gente faz? Os gêneros, você quer dizer? É, gêneros que estão em bolsões distintos. É, então, aí entra a questão do hibridismo, né? É. Que aí fica difícil de você definir. Tem certos pontos em que é difícil você definir se, sei lá... O som de certa pessoa, se ele tá mais pra um ou mais pra outro, né? Que seria, por exemplo, as músicas indies, a própria MPB, assim, também, né? MPB, ela vai embebendo de vários bolsões dessas. Tem... Pra caramba, tem gente que fala, eu não gosto de MPB e tal. Mas aí você fala, mas você gosta de Djavan? Nossa, eu adoro Djavan, entendeu? É. E a pessoa, não, mas que é... Peraí, que é pra você música brasileira? Ela já acha que é só samba, por exemplo, entendeu? Eu já ouvi gente falando isso. Ou, tipo, acha que é pagode, por exemplo. Sei lá. Sim. Entendendo? Na verdade, seria um trabalho de uma vida, né? Fazer esse mesmo trabalho de definição dos gêneros. Exato. Pra música brasileira, né? Porque aqui existe muita coisa. Mas é isso, tipo, cara, a música brasileira, acho que especialmente depois da Tropicália, né? Depois que o Caetano e o Gil fizeram lá em 67, cara, o negócio é muito, né? Tem muita variedade, muita diversidade. Sim. E tem muita mistura, né? Uhum. Cara, você pega um disco que nem, sei lá, dos Novos Baianos, que é um disco considerado clássico na nossa história. Cara, o Acabou Chorare. Meu, tem parte ali que é puro samba, tem parte ali que é Led Zeppelin pra caralho, sim, sabe? Sim, pra caramba, é verdade. Sim. É, você pega, sei lá, a própria Elis também, né? Elis e o Gil também, você vê que é uma loucura, cara. Você encontra... Tipo, uns funk music, né? Esses R&B que a gente pira agora, assim. Os caras já estavam tocando naquela época, tipo... Exato, bem na cara, tipo, se eu quiser falar com Deus, coisa e tal. E ao mesmo tempo já tem uns sambas, tipo... Lalapinha, né? Tipo, um samba bem raiz mesmo. Umas coisas bem, bem, bem doidas mesmo. Sim. Menino da Laranjeira já vai naquele aquele jazz meio doido, meio Latin Jazz, né? Que a gente chama. Sim. É, não, é... Então, é isso, né? Tipo, e é tudo feito com a linguagem brasileira, né? Então você acha que esses estilos que estão no meio, pegando elementos de vários... Gêneros. esses gêneros que... esses gêneros que estão no meio desses bolsões pegando vários estilos, você acha que eles nunca se criam um outro gênero? O que quer dizer, né? Que também criar outro gênero. Eu acho que pra chegar nessas definições, cara, precisa de muita pesquisa, entende? Mas eu acho que não dá pra sair afirmando assim que, tipo, ah, não, nunca se cria um novo gênero. Porque existe um gênero. Talvez a gente não tenha um nome pra ele, né? Mas assim, a geração atual da MPB, cara, o comum na MPB atual é você pegar um disco, sei lá, um disco do Criolo, o normal, o esperado, você pegar um disco dele e você ouvir vários gêneros diferentes dentro do mesmo disco, né? E... só que, assim, quando essa variedade se torna o padrão, se torna o comum, então essa variedade, eventualmente, ela vai ganhar um nome, entendeu? Talvez ela não tenha um nome ainda, mas daqui 50 anos, se a gente for olhar para os discos que estão sendo lançados hoje, a gente vai conseguir ver que existe alguma coisa... um denominador comum ali, sabe? É. Talvez até tenha, igual, por exemplo, hoje o Criolo, a gente pode classificar ele como um hip-hop, rap brasileiro, ou a gente pode classificar ele como MPB? É, eu o Criolo, especificamente, eu classifico muito mais como MPB, cara. Porque a diversidade que tem nos discos dele é um negócio impressionante, assim. Que é o caso também, por exemplo, do Emicida. Então, o Emicida já tá muito mais fincado no hip-hop mesmo, né? Exato, do gênero hip-hop. É, a impressão que eu tenho é assim, o Criolo é um cara que ele começou no hip-hop, depois ele se tornou MPB ainda, ele levou o hip-hop dele pro universo da MPB e se inseriu no universo da MPB. O Emicida é um cara que ele começou no hip-hop, ele se manteve com o hip-hop dele, e ele deixou a MPB entrar de leve na música dele. Mas o espírito hip-hop do Emicida eu acho que ainda é muito mais forte, assim. É a impressão que eu tenho, né? Sim, entendi. Então, aí isso mesmo que a gente tava conversando já aconteceu, então, no caso. A gente pode dizer que a MPB é um gênero que bebe de vários desses bolsões. Bebe do jazz, bebe da música norte-americana, bebe da música do samba. Exato. Bebe do forró. Da música nordestina brasileira. Sim, sim, sim. É, por isso que eu acho que volta aquela questão também que eu tinha colocado na pauta que a gente estava discutindo, que era a questão de cultura e uma, não religião, né, mas uma parte da cultura assim, que envolve isso também, né? Porque se você for falar, né, do Brasil, você tem MPB, aí dentro da MPB você tem essas várias vertentes, entendeu? Várias misturas que vem de outros gêneros, entendeu? E que você meio que define pra não ficar falando, tipo, por exemplo, sei lá, Jorge Vercillo é o quê? Djavan é o quê? Ah, Marisa Monte é o quê, entendeu? Então todo mundo bota isso pra não ficar falando então, uma coisa só. E aí eu acho que entra também numa questão que, assim, MPB, assim como música pop, MPB é uma classificação muito genérica, né, cara? Tipo, música pop não é um gênero. Música pop é uma classificação genérica e, tipo, exato, dentro de música pop você pode incluir o que você quiser. E eu acho que MPB também ganhou esse status, né? Sim, e na própria MPB você tem pra caramba de pop, né? Muito pop. Tem bastante sim, mesmo. Sim, sim. Mas eu acho que MPB, não acho, acho que é sim um gênero, cara. Pelo menos eu entendo assim, quando eu escuto uma música que eu consigo identificar que é brasileira e ela tem várias influências, eu classifico como um MPB. É, sim. Não sei se você sacou qual que é a ideia. Sim, sim. Sim, sim, sim. Até tem um outro detalhe, por exemplo, né, falando ainda disso, dessas questões de gêneros, de como classificar, eu lembro que uma vez, acho que foi com o Tamir, a gente tava discutindo sobre a questão de pagode, acho que foi num vídeo também você falou sobre isso, que você disse que o pagode, na verdade, pro pagodeiro, que o cara que tá acostumado a ver, ele fala que aquela parada é swing, né? Tipo, por exemplo, sei lá, sim, os travessos, alguma coisa assim, os caras falam que é swing. Até dentro do próprio gênero, por exemplo, tem gente que acha que qualquer coisa que ouve, né, que nem a gente tava discutindo do jazz, o cara ouve, tipo, sei lá, uma big band, ouve um Art Blaker, acha que é jazz e fala assim, isso é um jazz, entendeu? E a gente sabe que tem diferenças, entendeu? Entre esses nomes, sim, vamos dizer assim. Sim, entendi. Legal até a gente colocar aqui nessa parte, pra gente conseguir sintetizar melhor, eu vou falar um exemplo aqui e vocês concordam. Por exemplo, eu escuto a Rosa Passos e mesmo ela sendo cantora brasileira e cantando a maior parte do seu repertório brasileiro, soa como um jazz pra mim. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Principalmente por uma questão das músicas que ela pega, que ela coloca alguns arranjos novos, aquilo que eu tinha falado, tem uma parte questão harmônica, que também tem esses arranjos harmônicos que vêm do jazz, não tem como se falar que não, entendeu? E é aquela mistura, entendeu? Que é o samba jazz, entendeu? Isso, e entendeu? A instrumentação geralmente sempre leva pra esse lado de... Sim, os próprios músicos, entendeu? Que são escolhidos, eles têm uma influência muito grande, entendeu? No jazz, entendeu? Os caras bebem, isso sim, acho que também tem em conta, entendeu? Sim, isso aí faz todo sentido. É um legal pra gente traçar. Também você falou do swing e tal, tem os travessos, tem o Raça Negra também aqui, que é aquela caixa cruzada. Sim. Então, pra mim, os travessos não tem nada a ver, assim, tem uma parada um pouco pagode, mas pra mim é uma mistura de pop, entendeu? Com um pagode, entendeu? Então, é bom traçar também que, por exemplo, eles usam bastante a caixa cruzada, coisa e tal, que é muito semelhante à do Jorge Ben e a do Seu Jorge, por exemplo. Uhum. Mas aí o Jorge Ben e o Seu Jorge eu enquadro como MPB, porque a variedade é muito mais notória do que o Negritude Júnior e o Raça Negra, enfim. Agora eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que a religião de cada país influencia muito também nessa parada? Cara, aí é um vespeiro essa questão. Eu acho que é um assunto grande, mas eu acho que sim, sabia? A gente tem que contar, por exemplo, da Bahia, né? Vamos dizer, os gêneros lá, o Ijexá, tudo isso que ainda não tá dentro de uma religião, né? A maioria dos gêneros, essa influência africana que a gente tem nos nossos gêneros é muito derivado das crenças religiosas dos africanos. Exato. Que ocuparam a Bahia e o Nordeste do Brasil, né? Exato, entendeu? Porque você fala assim, vamos tocar um Ijexá, mas peraí, Ijexá é um ritmo, entendeu? Sim. Uma outra coisa também que eu tô sentindo, isso é mais presente, assim, tem muita influência, é essa influência do black music na música brasileira. Caramba. Se deriva muito pela potencialização que passou nessas últimas décadas do protestantismo, né? Sim. Com certeza. Até se você for ver no que é assim, né? Aquilo tudo que a gente tá discutindo. Se você for ver a raiz de tudo, aí você pode definir bastante coisa. Mas isso que a gente tá falando, por exemplo, da própria religião, da questão do coral, entendeu? Que vem lá da Igreja Católica de não sei quantos anos, mil anos, décadas atrás, entendeu? Tem tudo a ver, tá entendendo? Até chegar no que a gente tem hoje. Até a questão da questão do trítono, entendeu? Por isso que também tem uma questão a ver, mas aí já é uma parte mais, acho que, harmônica e melódica da coisa. Exato. E acho que também tem a questão, assim, de que uma parte considerável de toda a música que a gente ouve, ela tem uma raiz religiosa, sim, né? Sim, pra caramba. Portanto, a gente aqui no Brasil tem essa questão da miscigenação, né? Que a nossa música é meio calabresa, meio mussarela, né? Tem uma influência forte da música africana lá e tal, e tem uma influência fortíssima também da música europeia. E tanto uma quanto outra, se você for pesquisar as histórias delas, elas começaram como músicas de ritualísticas, né? Sim. Começaram como, tipo, né? Então, sim, a questão religiosa, ela tem tudo a ver com o desenvolvimento da música, né? Tanto é que cai nisso que vocês falaram, do Ijexá, que é muito louco, assim, você vê músicos, às vezes músicos que são mais ligados a igrejas protestantes e tal. Eu já vi isso, por exemplo, de pessoal se negando a tocar os afro-sambas do Baden Powell. Vocês já devem ter tido contato com esse tipo de coisa. Sério? Você já viu essa parada rolando? Já vi rolando, cara. E, tipo, não, porque é canto pros orixás, né? É canto pra não sei quem, canto pra não sei que lá e tal. E pra eles é macumba, pra eles não pode e tal, não sei o quê. Só que, cara, nisso você cai numa... Automaticamente você cai numa hipocrisia gigantesca. Porque você não vai tocar os afro-sambas do Baden Powell, mas sei lá, você vai tocar um samba do Martinho da Vila. Cara, a base é a mesma, sabe? Exato. Tipo, a base do que faz o samba do Martinho da Vila ser aquele samba é tá no terreiro, entendeu? É coisa africana e tal, não sei o quê. Se você for pegar essa música, se for traçar a genealogia dela 50, 70 anos pra trás, você vai dá-la num terreiro de uma religião afro, entendeu? Então é essa questão de religião, por isso que eu falei que cai num vespeiro, entendeu? Porque eu acho que ela gera muita hipocrisia por parte da galera, assim. É meio sinistro mesmo essa parada, né, cara? É, até a gente pode dizer, a gente pode até dizer que alguns ritmos, eles ficaram conhecidos pelo uso nesses locais ou nessas partes, vamos supor, nessas crenças religiosas, vamos dizer assim. Porque se você for ver mesmo, que a gente volta àquilo dizer, as raízes, você vai pegar alguns gêneros, cara, que vem não sei de quantos anos atrás, que daí chegou naquele povoadozinho ali, os caras começaram a misturar uma parada, daí chamou aquilo, entendeu? Uhum. Ah, e aí você tocou num ponto interessante, que é bom a gente discutir também um pouco, é esse nível de mutação dos ritmos, ou dos gêneros, aliás, nível de mutação dos gêneros até ele virar o outro gênero. É, o que vocês acham que contribui pra isso e de que forma isso é feito? Cara, aí entra uma infinidade de fatores possíveis. Influência, né? Da pessoa. Porque é isso. É, porque da mesma forma que a gente falou existem milhares de fatores possíveis, né, que para diferenciar um gênero de outro, então uma alteração em qualquer um desses fatores pode iniciar a gênese de um novo gênero. Uhum. E quando você... E a gente pode mudar, assim, classificar aquilo como outro gênero a partir do momento que ele fica talvez irreconhecível, ele tenha pouca característica com o outro, aí a gente fala, nossa... Então, na verdade, eu acho que é discutível, entendeu? Porque aí tudo depende da sua definição de gênero, que na verdade, apesar de a gente estar concordando aqui em termos gerais, a definição de gênero é uma coisa discutível, assim, é uma coisa que não é uma definição fechada. E assim, por exemplo, voltando ao Music Map lá, que tem essa questão aí do supergêneros e tal. Se você abrir ali a parte de blues que ele faz, cara, ele vai traçando, na verdade, vários tipos de blues que se você for indo um atrás do outro, eventualmente você vai chegar no heavy metal, entendeu? Pode crer. Porque ele fala, tinha o primeiro as work songs e os spirituals lá dos negros, que depois se mutaram um pouco, viraram o blues rural ali do sul dos Estados Unidos, de New Orleans. E depois... se mutaram um pouco, que virou o blues com guitarra elétrica do Texas. E depois se mutou mais um pouco e virou o blues urbano de Chicago. Sim. Que depois influenciou a galera do blues britânico. Entendeu? Então é um acúmulo de vários pequenos fatores, mas a cada pequena alteração, assim, você vê que ele vai listando várias diferenças, mudanças de cena, assim. Inicialmente era uma coisa rural e completamente acústica, que depois virou uma coisa mais eletrificada, virou uma coisa urbana e tal, não sei o quê. Então essas pequenas alterações vão gerando novos gêneros ao longo do caminho, né? Então acho que essa coisa de ser irreconhecível não é exatamente o que define a mutação de um gênero para outro, sabe? É, até porque, por exemplo, né? Tem hoje aí o ritmo que ficou muito... Vamos ver, cresceu, acho que esse novo ritmo. Se pode dizer que isso é uma definição de um gênero, o funk, né? O funk carioca, vamos dizer assim, porque pelas raízes saiu de lá. Ele tem uma mistura também, né? Ele é um gênero que foi... sofreu uma mutação, vamos dizer assim, né? Porque nos anos 2000, você tinha ali o Bonde do Tigrão, que já tinha já uma mistura, né, de ritmos e tal, e agora o funk ficou uma coisa assim mais definida ou conhecida como novo gênero. Mas ele também é uma mistura, entendeu, que foi feito, teve uma mutação, entendeu, e foi pela população, pelas pessoas, surgiu esse novo gênero, vamos dizer assim. Né? Pra definir um som, né? Pra ser classificado de alguma forma, né? Sim. Eu, até o funk mesmo, os caras agora já estão criando várias ramificações pra ele também. Tipo, tem o funk melody. Tá vendo? Tem o funk proibidão. Uhum. E por aí você vê essa questão, entendeu? Tipo, o funk proibidão. O que é o funk proibidão? É exatamente aquele mesmo funk, mas com letras que são mais pesadas, né? Ou falando sobre sexo, ou falando sobre violência em geral, né? Mas é isso, é um fator. A letra é diferente, o som é inteiramente igual. Às vezes o contexto em que aquilo é ouvido é muito parecido, mas você muda a letra, você já gera um nome diferente, entendeu? Então aquilo já é um subgênero do funk. Exato. É, e agora os caras criaram esse funk melody, que é esse meio Anitta, aquela outra menina Ludmilla, já que tem mais harmonia, movimenta mais, uma melodia mais movimentada também. Sim. Mais a batida ali também tem alguns elementos de samba, coisa e tal, mas aquela batida do funk continua ali presente. É, então. É, porque você acaba também, quando você cria, ou quando você tem um gênero, você também cria, como é que fala, grupos de pessoas, né? Você tem um certo grupo de pessoas que ouvem, por exemplo, o rock, e vai ser alimentado daquilo. Agora você tem o funk. A partir do momento que você coloca uma mistura disso do funk, você ainda preserva essas pessoas ou que ouve isso, e você traz uma nova cara, vamos dizer assim, pra parada, né? Tipo, aquela pessoa que gosta, por exemplo, do samba. Ela fala, não, vamos misturar um negócio aqui de funk, porque o funk, por exemplo, vai pensando na parte do dinheiro, dá dinheiro, só que eu gosto também de samba. E aí fica essas ramificações, entendeu? Essa mistura de tudo que você não perde nem pro lado, nem pro outro, na cabeça da pessoa, né? Pode crer. Agora vamos falar de uma coisa que é interessante também. Preconceito de gênero. Ou marginalização de gênero. Que vocês têm isso? É, tipo assim, depois de tantos anos de carreira e músicos profissionais, assim, vocês têm isso? Vocês conseguem? Deixam de ouvir um determinado gênero porque você tem, putz, eu não gosto muito disso. E não analisa friamente aquela coisa pra ver se você gosta ou não, se é interessante ou não. Eu me orgulho muito de... Pelo menos eu acho que eu me livrei disso meio que completamente, assim, cara. Mas você tinha essa parada? Coisa... Ah, tinha. Eu tinha, cara. E é isso, assim, eu vou falar assim. Eu tinha isso e eu acho que isso foi positivo pra mim em um certo momento da minha vida, que era a minha adolescência, entendeu? Porque, como eu falei no nosso podcast anterior, eu comecei ouvindo Angra. E, cara, dos meus 12 até os meus 20 anos, eu era metaleiro total, entendeu? Pode de crer. Vestido preto, de usar cabelo comprido e tal, não sei o quê. Sério? E assim... Tem foto disso? Sim, total, tem. Link tem. No post. Mas o que eu acho, assim... Hoje em dia, cara, essa atitude não seria condizente comigo, sabe? Se hoje em dia eu me comportasse assim, acho que eu seria um idiota, entendeu? Sim. Mas, assim, durante a adolescência... Ter essa cabeça um pouco mais fechada foi bom, por quê? Porque me deu foco, entendeu? Cara, eu mergulhei muito fundo em uma cena, eu conheci muita coisa e que, tipo, depois, quando eu abri minha cabeça, eu tinha o mundo inteiro pra descobrir, mas, assim, eu pra mim foi positivo eu ter me focado muito em uma coisa só por muito tempo, entendeu? Porque me deu uma base muito forte. Eu já tive esse preconceito e foi bom em uma parte da minha vida, mas hoje em dia... Eu não tenho mais e eu acho que quem tem esse tipo de preconceito é babaca, a menos que tenha 15 anos de idade, entendeu? E o que você acha, assim, que, tipo, hoje, analisando friamente, o que você achava, quais eram os fatores que fazia você, naquela época, ter preconceito com outros estilos? Sei lá, você não citou, assim, um estilo que você tinha preconceito e tal, mas o que você acha que cara, eu não sei, eu acho que, por exemplo, o heavy metal, especificamente, tem um vídeo recente do PC Siqueira, que ele falou sobre o cara que se acha o inteligentão. Acho que você viu esse vídeo, né, Tamir? Vi. É, não, porque o cara que é o inteligentão, que é o cara que ele acha que ele tem acesso a um tipo de cultura superior e ele ficar se achando superior por causa disso. E, cara, a grande real é que adolescente fã de heavy metal tem esse perfil, entendeu? Tem esse lance de achar que, tipo, que ele tem acesso a uma cultura que é só pra poucos e ele se acha muito foda por causa disso. E eu era assim, entendeu? Eu era desses moleques, entendeu? Então, porque o heavy metal é um estilo que tem um desenvolvimento de arranjo, é um desenvolvimento melódico, assim, que é bastante profundo até, né? Tem produções muito, muito fortes, assim, com, né, enfim, muito detalhadas e tal. E eu tinha essa coisa de ouvir esse tipo de música e falar, nossa, isso aqui é muito foda, isso aqui é muito superior a tudo isso que essa molecada tá ouvindo por aí, essa eu vou continuar com isso. É. Não, tanto é que eu lembro, cara, e é um meio que é muito cabeça fechada nesse sentido, entendeu? Eu lembro que teve uma vez que eu tinha um amigo, né, nessa mesma época eu tinha um amigo que gostava de punk, hardcore, né? Que é o outro extremo, né? É o extremo que prima pela simplicidade total e absoluta. É o gênero musical que faz três acordes e se fizer o quarto, o cara te dá uma porrada na cara. Né? E aí eu lembro que uma vez eu comecei a tocar uma música de punk por influência de um amigo meu, e eu, porque eu, sei lá, eu andava com o cara e eu tava gostando desse tipo de som. E os meus amigos metaleiros ficavam, nossa, mas você tá ouvindo punk? Mas então você não é um metaleiro verdadeiro, né? Uma palhaçada é essa. Você não é um metaleiro de sangue puro. É, então você vê, tipo, é um gênero musical em que o fator social, né, o fator do grupo, da mentalidade, faz toda a diferença, entende? Então é isso. Então você acha que esse preconceito seu era uma forma de elitização... Como é que posso dizer? Elitização intelectual. Total, total, absolutamente. Cara, é legal você falar essa história, porque eu tenho percebido isso assim já faz alguns anos, assim. Eu tenho percebido a galera que curte o rock brasileiro em geral, né? Geralmente é sempre essa ideia mesmo, tipo, elitização. Caramba, acabei de dizer. Intelectual. A galera sempre acha, putz, eu tenho que escutar rock, eu tenho que gostar de rock, coisa e tal, porque quem gosta de rock, quem curte rock é mais inteligente, é tipo superior, é um cara mais intelectual. Nossa, isso é engraçado, nossa, vocês, cara, falarem você isso. Fala, então, você falou tudo. Mas é engraçado vocês falarem não. isso, porque, tipo, eu acho o contrário. Tipo, eu não acho que a galera que... Eu nunca tive esse pensamento. É, porque eu sempre ouvi muito rock, assim, tipo, metal. Tinha minha época também, que nem o Victor falou aí, que eu ouvia bastante metal. Tinha um amigo que eu tocava todo dia, tipo, na casa dele, metal mesmo, aquela parada suja. Mas eu nunca, tipo, achei isso, que era uma parada mais elitizada, uma parada pros caras mais inteligentes. Ao contrário, eu achava que os caras que ouviam jazz, depois eu falei, mano, esses caras são muito inteligentes. Tá ligado? Sabe uma coisa que eu acho muito legal, Fê, você comentou também? É que assim, eu percebi isso bastante nos sons, né? Tipo, o cara era tipo metaleiro a vida inteira. Tipo, metaleiro, mano, gostou de rock a vida inteira com esse tal, uh-huh. justamente buscando essa parada de ser o intelectual. Aí a partir do momento que ele pisa num conservatório, numa faculdade de música, ele percebe que o intelectual ali é o suposto jazzista. Isso. Aí tipo... A partir do momento que ele põe o pé ali, ele automaticamente já vira, no seu discurso, um jazzista. Ele é Exato. É o cara do Não, jazz. Isso é muito comum, cara. O cara que é fã... O cara, o fã, fãzinho novo de jazz, ele é a evolução do fãzinho de heavy metal. Total. Não, mas total. Tipo, porque o jazz também... Tem essa questão do cara, tipo, é um gênero musical maravilhoso. Mas também tem essa questão do cara que é o inteligentão, entendeu? Que é o cara que ele acha que assim, porque ele toca jazz ou porque ele ouve jazz, ele é o rei da cocada. Exato. Lá, lá, lá. Que ele é o rei da cocada preta, Exato. Entendeu? Só que aí é difícil, ainda mais se tratando de um ambiente onde tá todo mundo ali buscando a mesma coisa e tá todo mundo no nível muito alto. É difícil o cara só falar que é o jazzista. Ele tem que ir lá aplicar, aí ele tem que realmente aprender e transcrever. Aí é duro, né? Ser um intelectual nessa hora é difícil. Porque não é só atitude de falar, é difícil. É. Aí a gente começa a ver umas coisas que o cara fala que é jazz, coisa e tal, mas quando você vai ver no Spotify dele, no iPod dele, é só o heavy metal de cabeça. E cara, vou falar outra coisa, assim, voltando àquela outra questão tipo do gênero, essa questão de preconceito, essa questão de você ouvir ou não, ou tipo, o que é, o que cada um escolhe, eu acho que tem uma questão muito preconceituosa, acho que de cada pessoa. Tipo, por exemplo... Eu hoje tenho uma cabeça que eu ouço tudo, tá ligado? Eu não acho que tal estilo é ruim. Por exemplo, tem o funk hoje, beleza. Eu acho legal musicalmente, eu acho bacana e tal. Eu acho que algumas coisas, elas são pobres. Por quê? Porque eu acho que o cara poderia falar sobre algo um pouco mais interessante, entendeu? Eu sei que tem uma questão, tipo, não é um preconceito, mas eu acho que é uma questão, assim, pobre da coisa, entendeu? O cara poderia fazer um estilo desse e, cara, sei lá, fazer uma letra, entendeu, condizente com a sociedade, com aquilo que ele vive, se é uma parada que ele tá vivendo, ele quer contar sobre aquilo dentro daquele estilo, eu acho legal, que é uma coisa que tem um pouco mais um hip hop, entendeu? Que eu acho animal. Mas agora você deturpar a coisa, eu acho que também é muito uma resposta de como o país tá, tá ligado? Eu acho que a arte também tem muito a ver com isso. Se você quer ver como o país tá, cara, olha pra arte, entendeu? Eu acho que tem muito como isso. Assim? Então, falou bonito, tipo, é isso mesmo. Eu acho que o funk, ele é uma resposta, ou isso que o funk trouxe hoje, que tá, né, que as pessoas falam, olha que absurdo. Eu falo, cara, mas isso é a realidade do país, entendeu? Tipo, muito, muito disso. Então, eu acho que, assim, essa questão de preconceito, eu acho que é uma questão muito interna de cada um e pessoal. Tipo, ah, o cara fala, ah, eu não ouço isso. Beleza, você não ouve, mas você tem preconceito? Tipo, se... Tipo, assim, você acha que isso é horrível? Tipo, isso não deveria ser tocado? Que nem eu digo, tipo, se a gente for falar de um contexto da letra, eu não diria que não deveria ser tocado, mas eu diria o porquê que você quer, tipo, entendeu? Falar sobre isso. Por que você quer falar tipo, sobre pornografia dentro de uma música, entendeu? Então, tipo assim, pra mim é tudo o porquê. Então não esse preconceito, ah, tipo, eu ouço só isso e eu não ouço mais nada. Tipo, ah, eu só ouço rock porque eu gosto só de rock, entendeu? Isso não tem sentido. Eu acho que também, começa uma discussão assim sobre música, eu acho que todo músico, ele tem que, cara, abraçar. Até porque se você um dia for ter um trampo, se um dia você for produzir alguém, entendeu? Você precisa saber quais são os gêneros que existem. Os gêneros, por exemplo, daquela pessoa X, por exemplo. Vou citar um caso de uma banda que eu tô tocando atualmente. Que a pessoa, ela tem ela gosta demais de blues, entendeu? De rock. E esses tempos agora, por exemplo, daqui eu acho que uns 3 meses a gente vai gravar. Então eu só tô ouvindo uma coisa de blues, entendeu? De rock. Eu fechei minha cabeça agora, esses meses, só pra isso. Pra o quê? Pra vai contratar nós pra gravar? É, com certeza. Entendeu? Mas pra ter uma parada nisso. Você tá entendendo? Pra ter, tipo, um foco dentro disso. Então, tipo, cara, se você for, de repente, daqui a um tempo, produzir um cara de funk, aí você tem que decidir. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, isso é amigos meus que gravam lá me falaram, que lá os caras, eles têm a cabeça muito definida sobre isso. Por exemplo, eu não sou jazzista, eu não vou gravar jazz, você vai procurar outro produtor, entendeu? O cara, por exemplo, ele contou uma história que ele foi gravar lá em Nashville com um cara que é um baita, assim, produtor, tal, top pra caramba. E aí ele mostrou pra ele um riff, né? Esse amigo meu brasileiro mostrou um riff pra esse cara. E ele que ia gravar as guitarras, esse americano ia gravar as guitarras, ele mostrou um riff que ele queria. Ele falou, cara, eu não toco isso, entendeu? Ele falou, não, mas é assim, você falou assim, cara, isso daí tipo, é de um gênero X, eu não toco isso porque eu não sei tocar isso. Não porque ele não queria, porque ele falava, eu não tô mergulhado nessa parada, eu não vou conseguir executar isso bem. Então, ou vou fazer do meu jeito, ou se não, você grava, entendeu? Sim, uhum. Pô, isso aí é meio sinistro, hein? Então, quando chegar nesse nível aqui no Brasil, vai ser uma coisa meio utópica, né? Mas por um lado também é uma questão de organização, né? Que eu acho que também é bacana, tipo... Por exemplo, você vai fazer um CD seu, né? Como muita gente já fez, tipo, pegou um carinha que fala, ah, eu sou produtor, só que o cara, meu, produz só rock, entendeu? Uh-huh. Aí, será que o cara vai ter um ouvido que ele vai conseguir ser muito imparcial sobre aquilo que ele gosta? Tipo, isso é uma outra coisa também que eu tenho quando eu vou pegar algum cantor que fala pra mim, ah, meu, eu queria que você, sei lá, botasse o arranjo nas minhas músicas. Eu tento ser totalmente imparcial, entendeu? Que nem eu falei, eu tento mergulhar durante um mês, por exemplo, naquele estilo que ele quer, pra eu poder respeitar aquilo que a pessoa quer, entendeu? Ou aquilo que a pessoa gosta de ouvir, porque senão eu vou colocar algumas coisas que eu gosto demais, entendeu? E aí não vai sair exatamente aquilo que a pessoa pretendia, vamos dizer assim. Então acho que essa questão de preconceito, só pra finalizar, a minha opinião, eu acho que tem muito a ver com... Já que esse podcast vai ser pra músicos, então pros músicos eu acho, cara, se você escolheu a música, eu acho que você tem que ter a cabeça aberta e ouvir tudo sem nenhum preconceito. E aí você distingue ou escolhe aquilo que você mais gosta por causa de, sei lá, de algum motivo específico. Por exemplo, eu gosto de jazz por causa da questão da performance, por causa da questão da técnica, por causa da questão harmônica, que eu acho incrível. Mas eu também gosto muito do pop, entendeu? Como gosto também da música brasileira, amo pra caramba. Então, acho que esse é um ponto. E eu acho que pra pessoa que não é musicista, vamos dizer assim, que não vive da música, eu acho que, cara, abre o ouvido pra ouvir também outras coisas, entendeu? E não fica com essa definição, tipo, que, ah, isso aqui é só o melhor e ponto final, entendeu? Eu acho, sobre essa questão de preconceito, eu sempre procuro dizer o seguinte, né? Ou pensar o seguinte, e também, às vezes, no site, até lá no canal, eu falo sobre isso, que é assim, os gêneros são só ferramentas, cara. Tipo assim, você tem um alicate, você tem uma chave de boca, você tem uma faca, você tem um garfo, uma colher. São ferramentas. Cara, se eu vou comer uma... Se eu vou tomar uma sopa e eu uso o garfo, o problema não tá no garfo. Tá em mim. Você está entendendo? Se eu quero cortar um bife e uso uma colher, o problema não tá na colher. O problema tá em mim. Foi um exemplo meio doido, mas tudo bem. Não, não sei se você percebe. Se eu quero tirar um parafuso e eu tô usando um alicate, e o parafuso tá acabando com a cabeça do parafuso, não tá no problema, não tá no alicate. Tá em mim que tá usando alicate de forma errada, a ferramenta de forma errada. É assim também que eu gosto de pensar, por exemplo, no funk. Muitas pessoas criticam o funk ou isso e tal. Cara, o funk é só uma ferramenta. Tem vídeos no YouTube de professor dando aula usando funk. Velho, é sensacional, porque é uma melodia fácil de decorar. É uma espécie até de lavagem na cabeça. Inclusive, quando passa esses carros de funk na rua, a gente decora essas porcarias com muita facilidade, tá ligado? Aí o cara usa disso pra dar uma aula tipo de química, que era uma coisa que a gente tinha dificuldade na escola pra decorar tabela periódica, decorar tabuado. O cara usou aquilo, velho, ele usou a ferramenta de uma forma certa. Outro exemplo, também tem aquela Adriana Calcanhoto, não fez um CD lá, Adriana Parte em Pim, que era um CD, a ideia do CD era CD com músicas feitas pra forma, feitas de mesma forma que é feito para adultos. Minto, é um CD com música de adultos, mas feito de forma pra criança. E colocou aquela música do Claudinho Buchecha, né? Eu não existo longe de você. O disco ganhou o Grammy e a gente vai nos casamentos, aniversários, coisa e tal, e tudo sempre em retrospectiva cai, cara, a música. A música caiu muito bem. Cara, essa música é bizarra. E é funk. Todo mundo. Eu tô dando agora uns colégios, umas escolas. É incrível. Qualquer faixa etária, assim, tipo, a partir de 6, 7 anos, eles conhecem essa música, porque todas as escolas, todos os colégios colocam essas músicas. Essa música especificamente pra tocar. Você vê, é o funk. E o negócio não deixa de ser um funk, era um funk. Exato. Era não, é um funk. Uhum. Então o problema não está no funk. Ah, o funk é uma porcaria. Não. Pessoas usam funk pra fazer coisa que talvez não seja tanto legal, que eu não acredito não seja tão legal, que incentiva diversos tipos de coisa, como o tráfico, a pornografia infantil e um outro, criminalidade, né? Faz apologia, esse tipo de coisa, eu não acho interessante, mas são as pessoas que estão fazendo que não está sendo condizente com uma coisa que eu acredito, uma coisa que eu acho interessante. Uhum. Assim também como tem gente fazendo jazz porcaria, velho. Tem. Vocês nunca ouviram um CD de jazz porcaria? Então, né? Tem gente fazendo samba porcaria, tem gente até fazendo música clássica porcaria. Não, exato. O grande lance aí é a gente deixar claro que, assim, uma coisa é qualidade, outra coisa é gênero musical. Exatamente, né? Cara, exatamente. Uma coisa não tem nada, como já diria o saudoso Zé Canjica, uma coisa é praticamente uma coisa, outra coisa é praticamente outra coisa. Então, tipo, cara, não adianta você querer medir a qualidade de uma determinada música, de uma determinada banda, em função do gênero musical, da cena que aquilo tá inserido, entendeu? Tem bosta e tem coisa boa em todo lugar, entendeu? E o tipo de fator musical que existe ali não é o que determina se aquilo é bom ou ruim, né? É, cara, e isso é outra coisa. Tem muita gente que fala, né, do sertanejo. Isso é outra coisa? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Isso é outra coisa. Isso, agora, isso. Tipo, tem muita gente que também fala mal do sertanejo, né? E, cara, eu duvido que o cara... Eu já vi muito jazzista, né, falando isso. Ah, não, sei o quê, sertanejo é uma merda, que não presta. Falei, cara, se você for no show do Matheus Cauã, já fazendo a propaganda aqui, cara, se você vê os jazzistas lá que estão lá em cima fazendo uns baita arranjos que tira, tipo, tira, assim, você do chão, cara, vocês vão falar assim, putz, acho que eu vou começar a ouvir sertanejo. tudo bem que Matheus Cauã também, alguns gêneros aí de sertanejo, eles estão com uma muita mistura agora do pop também, né? E aí acaba, eu falei, você acaba colocando pessoas dentro desses gêneros que mergulham fundo, por exemplo, no jazz, no rock. E aí acaba tendo também uma certa influência dentro dessa outra banda. Como era, por exemplo, do Matheus Cauã. Os músicos lá, eles mergulham direto no jazz. Então, também teve essa influência pra banda. Que, cara, na minha opinião, é demais, assim, entendeu? Qualquer pessoa leiga ou cara que gosta de música ouve os arranjos no ao vivo, porque os caras fazem só no ao vivo esses arranjos. É incrível, cara. O Tamir já deve ter visto já. Sim, sim, sem dúvida. É, uma coisa que eu gostaria de dizer, pensando nisso que você falou, assim, o trabalho com produção musical, cara, foi uma coisa que me abriu muito a cabeça. Porque a gente no universo... A gente começa a estudar música mais a fundo, começa a fazer a aulinha de harmonia, essa coisa toda, a gente começa... Ah, não sei o quê. Porque jazz que é bom, porque aqui ele faz um 2-5 pra não sei o quê, e usa aqui acorde modal, cheio de tensão, e desenvolve a harmonia e blá, blá, blá. E... Acho que um dos passos, né, pra gente criar esse preconceito, assim, é a gente achar que o gênero musical, ele é bom ou ruim de acordo com a quantidade de informação que ele exato, tem. Exato. E só que existe uma questão que, assim, primeiro que isso não é verdade, a quantidade de informação não é o que determina. Exato. E segundo que o que a gente usa pra medir a quantidade de informação é um método muito arbitrário. Que a gente pega uma partitura, sei lá, a gente pega uma partitura de uma música sertaneja, tem lá três acordes, 6-4-1-5, né? O famoso. Uhum. E quatro acordes. E aí você pega uma música de jazz, uma música básica de jazz e tem 500 acordes ali. Você já baixa o olho e você fala, nossa, essa música de jazz é muito mais complexa. E isso não é inteiramente verdade, porque aí que entra na questão da produção. Porque quando você começa a entrar na produção, você começa a pensar no som como uma coisa mais despida, assim, né? Então você começa a ouvir o som não como acordes ou como melodias ou como, sabe? Você começa a ouvir um monte de frequência ali, você começa a ouvir um monte de informação sonora. E, cara, e aí você começa a ver que o trabalho que um cara de um sertanejo tem pra produzir toda aquela informação sonora que existe ali é tão grande ou maior do que o trabalho que o cara do jazz tem, exato, entendeu? A quantidade de informação sonora, a quantidade de complexidade sonora que existe em um, que existe em outro, não é necessariamente maior ou menor, né? E, além disso, tem o lance de que a quantidade não é um bom método pra você medir o nível de qualidade daquilo. Na verdade, pra medir o nível de qualidade, cara, tem que ser a quantidade, se a quantidade é suficiente pra expor a ideia que tá sendo exposta. Quem conseguir alcançar esse equilíbrio melhor, geralmente, é que tem a música mais sofisticada, é a melhor música, né? A gente pode, sei lá, qualificar assim de melhor ou pior. Agora, só pra acabar esse tópico de preconceito, sabe o que eu acho foda? Dá uma preguiça fodida quando eu escuto. Isso aí não é bom, não. Bom é quando os caras faziam muito tempo atrás. Puta! Nossa, vai tomar no cu. Saudosismo cara, barato. É uma sem vergonhice pra foder mesmo. Não, porque o cara que fala isso, cara, ele não tem noção de que. Né, a humanidade tem uma história aí de algumas dezenas de milhares de anos. Né? Só algumas, não, né? Não, bom não é Luiz Gonzaga, bom é o cara lá do Homem das Cavernas que batia tambor. vai se fuder, né? Porque nesse papinho, cara, o cara ele perde completamente a noção de que, tipo, tudo tem uma história, né? Tipo, tudo que a gente ouve hoje em dia, tudo começou, historicamente é muito recente, né? Pode crer. E ele fica achando que, tipo, não, as coisas que são atuais, necessariamente elas não têm aquela mesma verdade que tinha há 150 anos atrás. Né? Não, e o pior, igual, por exemplo, o pagode, né? É engraçado que a gente vive, né? Tipo, no final dos anos 90, ali dos anos 2000, o pessoal falava, nossa, o pagode é a porcaria, pagode é a porcaria, pagode é a porcaria. Igual fala hoje. Só que, olha como é que é. Hoje eles falam que o pagode hoje é porcaria e o pagode bom mesmo era dos anos 90. O mesmo pagode não, que lá eles falavam que era ruim, entendeu? Sim, sim. Então sim. Aquela frase passada de família familiar pro familiar, sabe? O pessoal escuta, ah, essa frase é bonita, né? Acho que eu vou ficar usando ela na minha vida, mas nem. Não tá nem ligando pro que a frase quer dizer. Agora, o próximo tópico que eu queria falar pra vocês, e o último, é o seguinte. Parte aplicada, né? A gente já falou um pouco sobre isso, mas vamos elaborar um pouco. Conhecer os ritmos, saber a história dos ritmos, a cultura que envolve o ritmo, né? O gênero. Aliás, desculpa, Vitor, o gênero. Ele ajuda no play? A gente consegue usar desse conhecimento para ajudar na forma que a gente toca e na certeza. Música que a gente faz? Com certeza. Total. Eu acho que total, porque aí cabe completamente paralelo de... entre música e linguagem, né, cara? Sim. Porque se você pensar que música é uma forma de comunicação, assim como a linguagem, gênero musical, você pode pensar que são diferentes línguas, entendeu? E é isso, tipo, você... Talvez a gente, todo mundo aqui fale inglês, mas, meu, você vai compor uma música em inglês... Às vezes você não vai sair tão bom quanto sair em português, porque você não tem o mesmo domínio da Exato. Língua pra fazer boas rimas, pra fazer, né, pra fazer boas figuras de linguagem. Uhum. Às vezes a música pode sair legal, mas sem a mesma profundidade que teria na sua língua nativa, né? E acho que esse paralelo combina totalmente pros gêneros musicais. Pode crer. Né? Pra você conseguir se desenvolver bem dentro de uma linguagem do gênero musical, você precisa ter... você precisa ter o domínio daquela língua, né? Só que aí cabe uma outra questão que também é o fato de a gente... O sotaque, eu acho que é uma coisa que a gente também gera muito preconceito, né? Da mesma forma que a gente, às vezes, brasileiro adora ter preconceito com outro brasileiro que fala inglês com sotaque, né? A gente também tem preconceito com brasileiro que toca música americana com sotaque brasileiro. Mas, muitas vezes, essa mistura de sotaques... É o que ajuda a criar novos gêneros musicais, né? Exato. Então... Sim, uma coisa... Dois exemplos aqui, que só pra sintetizar. Quando a gente estuda, por exemplo, a história do blues, né? E a forma de fazer blues e tal, e a gente vê que teve muita influência na música negra americana, né? A gente vê aquela ideia de um fala e o outro responde, um fala, o outro responde, depois eles cantam em coro. Geralmente a música tem a parte C, né? Que é a parte que desgruda da melodia. Aí a gente começa a ver esses padrões de forma de construção de música. E aí eu fico ouvindo, tipo, porque tem muita gente querendo imputar esse black music na música brasileira. E eu fico vendo, às vezes, as pessoas fazendo, e as pessoas não têm conhecimento realmente de como funciona a música black americana, coisa e tal, tipo, faz porque acha legal, porque acha que é sofisticado, enfim. E não se preocupa com esses elementos pra dar cada vez mais a cara de música black americana pra música. E aí eu fiquei pensando, nossa, olha que legal, né, se essas pessoas que estão fazendo e não fazem de forma adequada. Adequado que eu falei assim, a pessoa quer que a música pareça a música americana, mas não entende, não sabe a história, não sabe como é que é construída a música Exato. Americana, a música black americana, e acaba fazendo de uma forma que não soa igual, né? Não consegue chegar no seu objetivo. Então, saber a história, saber a construção, desconstruir para saber construir, é importante, né? Acaba ajudando nisso. Pode ficar. Então, eu acho que essa questão é... Assim, eu concordo com o que você falou, que é importante saber a história, né? A gente volta ao que a gente falou no podcast passado, né, cara? Conhecimento nunca é demais, né? Sim. Você nunca pode se vangloriar da sua ignorância. Você pode ser ignorante, porque ignorante todo mundo é, mas, cara, se você é ignorante sobre alguma coisa que você quer aplicar na sua vida, então o primeiro passo é você tentar deixar de ser ignorante a respeito daquilo, Exato. Né? Mas, sim. Então, cara, tem que buscar estudar, tem que buscar saber, tem que buscar entender... Mas eu acho que a gente não pode ter esse preciosismo com os gêneros, entendeu? Tipo, cara, o cara quer entender como é que funciona a música black americana e ele vai lá e pesquisa, mas ele vai lá e pesquisa e ele quer meter a mão na massa ali, ele quer mudar completamente, fazer um negócio com a cara dele. Mano, faz, entendeu? Eu acho que ficar com essas coisas cheias de dedos, assim, a gente não pode mexer nisso, a gente não pode mexer naquilo, isso aí eu não gosto nem um pouco, cara. Mas assim, você acha que, por exemplo, eu penso nisso. Quando eu quero construir uma coisa nova, eu tenho que fazer desconstrução sobre determinada coisa. Igual, por exemplo, se eu quero fazer um samba, eu tenho que desconstruir o samba para eu saber os elementos que são usados no samba e assim poder entender o que eu vou mudar, o que eu vou deixar de mudar e trabalhar com isso. Uhum. É uma desconstrução para poder construir. É nesse sentido que eu falei que eu acho importante as pessoas... Puta, eu gosto de black music. Eu quero ter elementos de black music na minha música. Então é importante você fazer a desconstrução do black music para você saber quais os elementos do black music você vai usar. Não, entendi. Entendi completamente e eu concordo. Eu só acho que, assim, existe... Dentro desse universo, existe também uma questão, às vezes, que é orgânica, sabe? Por exemplo... a gente é brasileiro, a gente tem contato com batida de samba todo dia, diariamente, sem perceber, muitas vezes. Sim, tipo, sim. Eu fui começar a prestar atenção em samba, em música brasileira, eu tinha acho que 23 anos de idade, entendeu? Até então, eu nunca tinha parado pra escutar um disco de samba, por exemplo. Eu fui começar a prestar atenção nisso faz muito pouco tempo, relativamente, na minha vida. Só que assim... chegou uma hora que eu comecei a querer fazer música com uma cara mais brasileira, só tipo, criar as minhas músicas só que com uma cara mais brasileira. Eu comecei a botar ali o que eu achava que, no meu sentimento, era algo que tinha uma cara brasileira, entendeu? Sim, sim. Não necessariamente eu tava querendo fazer um samba, mas eu fui começar a botar as coisas ali, mas sem necessariamente precisar pesquisar, entendeu? Eu tava botando aquela carga que eu tinha ouvido ao longo da minha vida inteira, meio que por osmose, entendeu? Sim. E você, Felipe, o que você acha sobre isso? Como é que pode ser ajudado? É, cara, sabe o que eu não sei? Não, você acha assim que o conhecimento de uma estrutura, o conhecimento da história de um gênero... Então, como eu falei, eu acho que, cara, você saber... de tudo, assim, é importante. Eu acho que eu concordo com o que o Victor disse. Cara, se você tá... né, pô, quero fazer um black music, mas você sabe que você não vai conseguir fazer igual o outro fulano de tal. Coloca a sua cara, sabe? Eu acho que vai dar uma parada um pouco diferente e algo novo, talvez, entendeu? Eu acho que é importante, sim, todos nós, bebermos de outras fontes, vamos dizer assim, né? Por exemplo, eu tenho músicas minhas que eu coloco as misturas que eu gosto... junto com outro estilo americano, entendeu? Que eu sei que eu não vou conseguir nunca fazer igual o cara, mas é uma fonte que eu bebo. Nem devo, porque, cara, tem aquilo lá da questão de uma história, de uma vivência que o cara teve, de uma cultura, de uma técnica específica, até aquela questão que, tipo, meu, o americano, ele ama o samba, né? Ele gosta de fazer. Cara, ele não tem swing? Não tem, mas tem um sentido. Por quê? Porque o cara ouviu tercina a vida inteira dele. Até você explicar o que é a síncopa, ele não entende aquilo, entendeu? Ele precisa, exato. Ele precisa e, ficar... E aí entra no lance de que, assim, a gente, brasileiro, a gente ouve o americano tocando samba e a gente acha que aquilo tá errado. Exatamente. E, cara, não pode dizer que tá errado, entendeu? É o cara tentando reproduzir aquilo que chega nele, exatamente, entendeu? Agora, lógico, pode julgar, tipo, porque se você for perguntar pro americano... né, se a gente toca jazz bem, os caras vão dar risada também da nossa cara. Só se você realmente, tipo, cara, mergulhar fundo nisso durante muito tempo. Agora, eu acho que o que pode ser feito, que é o que muitos caras fizeram e deram muito bem, por exemplo, como o Romero Lubambo, que é um cara que você vê que ele não é um cara jazzístico. Tipo, nossa, esse cara aqui, meu, toca jazz demais. Não, dentro do jazz, ele toca uma linguagem brasileira dentro do jazz que todo mundo chama ele por causa disso. Entendeu? É o caso da Rosa Passos também, né? É, porque os caras sabem que ele não é um jazzista, mas que ele toca dentro do jazz uma linguagem que pra eles é interessante, entendeu? Que eles nunca ouviram. Os caras, imagine, é a mesma coisa que a gente tá ouvindo sempre, sei lá, um cara famoso aí que improvisa dentro da música brasileira, que a gente já tá tão acostumado, aí aparece de repente um americano que coloca uma parada um pouco diferente, entendeu? Meio jazzista, que dá um brilho, entendeu? Uma parada bonita. Isso, é importante só falar uma coisa, que a gente tá falando tudo isso dentro de ritmo, né? Nada de melodia e harmonia. Mas dentro do ritmo em si, eu acho que é isso, entendeu? A gente, quando vai improvisar no jazz, talvez a nossa terceira não seja tão perfeita como a deles. Entendeu? Como a nossa síncopa é muito melhor do que a deles no sentido mais cultural, porque a gente bebeu disso da nossa fonte desde pequeno, entendeu? E como eles também... na fonte deles é ouvir isso, dentro, que tá dentro dos ritmos que eles ouvem. Tá muito claro essa parada do swing, de tocar no 2 e no 4, que foi uma coisa que a gente aprendeu também estudando lá na faculdade, que demorou um certo tempo, pelo menos não sei vocês. Mas pra mim, no começo, eu lembro que eu tinha um professor na ULM que ele falava, cara, não é assim. E eu não entendi aquilo. Não... Eu falava, mas como não é? Eu tô reproduzindo o que você tá me falando. Ele falou, não, mas você não tá tocando com swing. Fala, mas ó, o swing é esse aqui. E eu sempre tocava no chão, né? Tipo, 1 e 3, ou no 2 e no 4, achando que eu tava tocando swingado e nunca tava tocando, entendeu? Sim, sim. Porque demanda um tempo pra você tocar atrasado, entendeu? Aquelas paradas. É, até hoje eu tenho dificuldade, assim, até na forma de pensar. Quando eu tô tocando ritmos brasileiros, eu penso com uma fluidez muito melhor do que quando eu tô tocando qualquer outro estilo não brasileiro, né? Não nativo. Eu acho que finalizando, assim, pelo menos essa parte das questões do ritmo, eu acho que é justamente isso, entendeu? Tipo, acho que cada ritmo ele vem de uma questão de uma cultura e uma civilização, vamos dizer assim, tipo, ele foi desenvolvido. E eu acho que ninguém deve ter preconceito com nenhum ritmo ou gênero, entendeu? E tem que ouvir de tudo e, cara... E multiplicar mesmo essa parada, tá ligado? Fazer mutação mesmo. Eu acho que essa parada é boa, entendeu? É, eu acho que faço das suas palavras as minhas também, cara, pra finalizar. Acho que a gente tem que tentar sempre fazer uma coisa genuína, né? Eu gosto disso, você fazer uma coisa que seja sincera, seja de coração. Tentar colocar os pontos fortes, as coisas que você acha interessante no seu som, para agregar com uma determinada situação, né, ou com um determinado gênero, e trabalhando cada vez isso, sabendo mais as histórias do gênero, sabendo desconstruir gêneros e usando os elementos dele para poder ser uma ferramentas para você fazer sua música da forma mais legal que você entenda dela, né? É isso aí, Vitão. Sem considerações finais, só concorda? Ah, eu já falei muito hoje, né? Já estão cansados da minha voz. Beleza, então, gente, foi muito bom estar contigo, né? Mais uma vez, com ambos. Contigo, com ambos. Foi muito bom estar com vocês. Contigo e muito bom estar com vocês, né? Novamente. Para quem, nossos ouvintes aí, para quem quiser dar uma moral, né? Mudar perguntas, sugestões, críticas. Vou repetir aqui o e-mail. Críticas, claro. Também, né? tamir.felipe@gmail.com, pode mandar lá. E nos siga nas redes sociais, tá? Eu tô lá no Facebook, Tamir Felipe Sambas, com 2 Es. Qual que é o seu Facebook, Felipe? Meu Facebook é Felipe Graciano. Só procurar lá, já tá lá. Felipe Graciano. E você, Vitão? Profissionalmente eu não tô usando mais Facebook. Agora é só falar comigo só no Twitter. Ui! Ali no @victoryCamilo. E acessem também o canal Que É Música. Quem for músico tiver a fim de fazer algum trabalho de gravação, de produção, acessa também o site da Ilhos Produção Musical, que eu acabei esquecendo de falar aqui. O site da Ilhos já tá no ar. Ó, tem que fazer o merchan aí, pô. Não, o site da Ilhos já tá no ar aí desde o início de fevereiro. Tá bonito. Tá bonito mesmo, eu vi também. É isso aí. Tem trabalho feito com o Tamir, tem trabalho feito com o Graciano no portfólio. É mesmo? se achar que a gente tá tocando bem lá, ele pode mandar no e-mail. Eu nem sabia que tinha coisa. Enfim, quem for as coisas do Nicolau, rapaz. Ah, tá. Não, então, quem for músico e quiser fazer algum trabalho aí de produção, com gravação, com mixagem, é só acessar lá ilhos.com.br que o negócio tá bonito. Só falar com a gente que tamo aí. E tem um portfólio bem bacana lá também, acho que vocês vão gostar, já trabalhei com o Vitão, a gente sempre trabalha junto. Fez a captação do áudio da primeira websérie do canal Discoteca, né? Que é esse do Nicolau Araújo. Se você quiser dar uma conferida lá também no trabalho, se inscreva no canal lá, no Discoteca, youtube.com/discotecatv. A gente fala bastante mais assuntos lá sobre música, tem um review e tem uns quadros mais interessantes, igual eu falei no começo. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Mês que vem tem outros, né, galera? Isso aí. Então, um beijo, até a próxima. Tchau. Tchau, galera. Um abraço. Valeu.